368, indo evitar a área restrita de Aratu, onde a excelentíssima presidente está hospedada. Então, para presente, Serra Vitor 368, pode ser já? Pode sim, está autorizado, direto, 368. Onde que é essa posição, hein? Esse lugar? Se você estiver no Travessa, em forma. Passando pelo meu ar, estacionamento autorizado é posto para o táxi. No ar, táxi autorizado é porte para ingresso, Pico 7. Tan 3304, piso 0, pouso autorizado, cheque o trem, vento 100 graus com 029. Autorizado, pouso, piso 10, 3304. Ele ficou a retaguarda? É que não me lembro. Azul 9270, reduza para aproximação, estou autorizado a filmar a renave, é posto estabilizado. Chamaré, está vindo, está vindo, Azul 9270. Esquerda via pista, porte, a linha de ponto, táxi atrasado. Salvador, Azul 2796, para o push e acionamento. 2796, autorizado push no pátio 3, chama para o táxi. Autorizado, pátio 3, chama táxi, 2796. Controle, Guardião 019. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, encerrou a missão aqui, retornado a Salvador. É o 01 ou 05? Outra bola, 05. Ok, Guardião 05, autorizado a prosseguir no retorno, aguarde transferência. Grato. Estabilizado, 9270. 9270, autorizado a final de nave, correndo no 895, composto. Ou não, 1995, vó. Guardião 05, torre 1895, compuso. Por favor, Guardião 05, não, não escutou? Chama a torre, Salvador, frequência 1895, compuso. Chama a torre, grato. Chama mais. Prossiga. Isso, velho, um abraço. Fala, Felipão, beleza? Cadê você naquele futebol? Já tá rolando, pô. Beleza. 3304, segue via Alfa, Chimento da Juliette. Alfa, é bota. Transformação direto para o pátio autorizado, vento 50 graus com 2 nós. Visual contrato, o grato. Azul 9270, à esquerda, informa um helicóptero tipo esquilo, aproximando pela lateral aproximação da pista 1-0, sem interferir na sua aproximação, vento 60 graus, 060 graus com 3 nós, 03 nós, pouso autorizado, checa o trem. Gente, o 3 fala pouso, azul, na 277. Gente, Romeu Lima. Tá tudo aí? 9-6, 63 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna a Aracaju. Alterna da Aracaju? Afirma. Segue via Indy Alpha no Ponte Esperada 1-0, Torre 1, 1895, QNH 1-0 no meia, vovô. Alpha Índia, ponto de espera 1895, obrigado, 2796. Oscar, pista 1-7, decolagem autorizada, vento variável 3-9. 2-7-0, no solo 2-3, direito 1-2-1, 2-1-9. 3-2-1-9, obrigado. Passou 9-2-7-0, lição Foxtrot. 9-2-7-0, segue via Alfa Kilo, pátio 3, posição 4, Lima. Alfa Kilo, posição 4, Lima, 4-2-0. Romeu Lima. Teclado 25, controle 1-2-0-8, até a volta. 208, obrigado. O Guardião 05, considero o solo aos 25, frequência livre. Isso vai ficar à sua esquerda agora aí, aproximadamente 4 milhas, no rumo 140, mais ou menos. Ah, sim, tô vendo. Mas ela não tá lá não, viu? Tá dormindo, né, cara? Tá cedo. Só nós que trabalhamos, amigo, é isso aí. Obrigado, viu? Tá na produtora Vitor 368. Tá autorizado o Renato já, né? É sim, até 2510, ajuste de altímetro 1016. Aguarde que você vai ver 366. Ok, quando eu quiser encurtar aqui, o rapaz é bom. Ele tá pronto já pra final. É transição Caju. Obrigado. 3859. Ok, 366, 2500, vamos lá na final, obrigado. Bom dia, Papatango, Kilo Romeu Oscar. Bom dia, Kilo Romeu Oscar, o número 10, corredora Cher, reporte no Farol da Barra, para a proa do Morro de São Paulo. Ah, então, autoriza direto ao morro, 2,5? Autorizado, 2,500, direto ao morro de São Paulo, reporte 20 milhas fora. Reporte 20 milhas fora, quilômetro. Após linha demótica, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Motiva, Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Dael, tá chegando para o pushback acionamento. Azul 2796 da quadra 27, controle 1208. 208, 2796, boa. Salvador, bom dia, Azul 2796, cruza 1100 na Conde 19. Via Azul 2796, contato radar na decolagem, supra via saída Conde 1 Alfa para nível 170. Sabe via 170, 2796. Final da Renávida 10, visual com a pista, supra 3259. 259, agora com a torre 1895, bom pouso. Um abraço, Felipe. Torre Salvador 3859, bom dia, sinal Renave, pista 10. Falando Confins, 360 autorizado via Ancres 121, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após DCT Nitibo, Ancres 121 segue conforme. 120 decimal 8, controle Salvador, 5506, eu transpondo. Para o 3859, cheque vento com 0 pouso autorizado, vento 120 graus com 4 nós. Teve pouso pista 10, baixada travada, plano 3859. 3859, no solo 32, libera a pista via Fox Trot, chame solo 21 nesse momento. Fox 2859, segue Alfa, Gimenez da Juliette. Será que foi reportado no setor, está no retorno nosso? Juliette, botão 4. Juliette, Serra Lima, suba e mantenha o 090 pro de Mari, aguarde o contato radar e o código 3. Serra Lima, suba e mantenha o 090 pro de Mari, aguarde o contato radar e o código 3. Pode estar valendo, bom dia, gol 1160-0230 para 1950, informação Golf. Voo no 160, ação de identificação, chegada Mari, terça, eu mantenho o nível de 100, ajuste 1016. Para 100, ajuste 1016, pelo Serra Lima, acione o código 0224 e identificação. Está autorizado, senhor, para o parque. Silo Serra Lima, contato radar, 60 milhas sudoeste de Salvador. Vigilância, suba 090. Comprou de Mari para estar Mari e reporte para a descida, Silo Serra Lima. Operadora, chamaria 3, 1, 2, 4, é Recife, informado. É 3, 1, 2, para Recife, é baixo de 4, é 0. 4, é. Desculpe, Recife. Prossiga. Recife, 350 autorizado, via Pozuzo 17. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5542 no transponder. Autorizado Recife, 350, via Pozuzo 17, pista 10, decola por esquerda, Puca, Caju, 42208. 279 para Guarulhos, agora de 4. Terra 2369. Não, negativo, mantenha a Star, pois Star vai voar o Terra Vitor 366. Autorizado descida até o nível de voo 050. O Gol 1190. 050, ele chegou 1160. Lima, tráfego à sua esquerda, 10 para 11 horas, 5 milhas, como Nordeste, passando nível 710, descida até o nível 50, um Boeing 737-87 da Gol. Em real, você pode estar dando 0, torre 1, 1895, quem legal no 0, no meio é bom. 3179, copia Guarulhos? Chamando Guarulhos, 320 autorizado, via Pozuzo 10 Taubaté, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, Motivan. 1208 controle, 5517 no transponder. Só com os velhos filamentos, vamos fazer 2799 LR e manter aqui, então, galera. Tempo de voo, Leonardo Souza, livre de decolagem, então na presente o controle do seguro. 80 graus, 1299. 299, livre decolagem, pista 10, vento 080 graus, vento 2 nós. Solo, coroa do segundo guardião. Gente, guardião 05, declara 44. Frequência do controle em 1, 2, 0, 8, tá bom? Banda 08, grave. Salvador Guardião 05. Bom dia, passando o 1160, aposentado, vai descer para 2500 pés na proa do Serra Vitor 366. 10 no meu ajuste, autorizado finais nada. Gente, aposentado, desce para 2500, ajuste 9016. E a proa aposentado, Serra Vitor 366. Gol do 1160. Serra Lima, desça para 4.000 pés, 1.06. Confirma? 4.000 pés, 1.06, quilo Serra Lima. 4.000 pés, a gente está no 0.06, certo? Guardião 05, Salvador. Guardião 05, decolou de Salvador, acionado 1.07.05 na escuta, vertical do Turbo e atenta a área restrita de Aratu. Escuta o 05. Controle, bom dia, Azul 4299, passa 2500. 4299, contato radar, suba via Sede da El para o nível de voo 340. Via da El 340, Azul 4299. Azul 2796, Salvador. 5, alto para mim. 095, 095, controle Aracaju na frequência 1203, deu um bom dia. 1203, 9-2-4-2-7-9-6, boa. Eu acho que o Mike Delta, bom dia, confirma Manati China. A partir então da cabeceira no 7, decola com o Pronati. Então, no presente, tome em proa norte, decolagem autorizada, vento 080 graus, com 10 vans. Tem última informação, acho que vai ser. Delta, o táxi chama a torre 1-8, acima 9-5. Quanto sobe, doutor Bravo Lima? 7, o Papa Romeo Delta Bravo Lima, decolado aos 48 minutos. Chame controle Salvador, frequência 120.8, é uma boa viagem. 120.8, muito obrigado, bom dia. Estou em Salvador, muito bom dia, Gol. 1160, estabilizado no R9 da pista 10. Gente, Gol 1160, gente do tráfego ainda na avistada, pode tirar a V372 com cheque de trem. Procurei no 372 com cheque de trem, Gol 1160. Gente, caso receba no TICAS, temos um helicóptero que decolou aqui de Salvador. Está no setor norte do aeródromo se afastando. Está mantendo 500 pés ou volta para o 44? É, será que o Lombardo? Oi, comédia, alta pegada. 1095, autorizado o táxi em, ponte para o 02, 1 no 8, 95, legal no 0 no meio. 01 pela 2.5 graus, ponto base. Peso alvo, estou de 700 pés, Gol 1160, foi embaixado para lá. Vento 100 graus, né? Nós eu comprei o final da mensagem, liga o pouso. Liga o pouso para o Gol 1160. Eu falei que a gente avistou a 1700 pés. Ok, sete. Seguro autorizado, 360 nível, saída da Leuda após Leuda direto, controle 120.8, acena 5544. Autorizado nível 360 para Porto Seguro via rota do plano. O senhor uso é 10 na saída da El, transmissão Leuda, 5544, transponder, controle 208, Gol 2196. Pode após proteção na meia. Horas e 40 de autonomia, terra no galeão 173 a bordo. Autorizado, táxi 131179, via Índia, ponte de espera 102, 1-8-8-9-5, legal no 0-1-6. Via Índia, então pode fazer 1-0, controlar no 1-8-8-9-5, como estou aqui, quanto vai. Azul 9149. 9149, pronto. Azul 9149, confins autorizado via alto plano de voo, top sobre Zulu 21, alto book direto. Nível 340, sai da boa LF até o LF da ZEP. Primeira curva direita, 3.5533. Autorizado com fim 340, Tozop, Zulu 21, Opivuk, decola a pista na 0, Alfa 1, Alfa, 5533, Tozop. Saída é a boa, após a boa, vou LF. Após a LF, eu vou a função da ZEP. A porta push, Azul 9149. Com 1, Alternium 283. 251, 2835, bom dia, Tozop, na ZEP. Papa Romeo Delta Bravo Lima, Salvador. Final baixado, é travado. É, chama de base para final, não sai que serve. Bono 095, decolagem autorizada para 0, vento 90 graus, 10 lá. Decolagem 0, bono 0 lá. Autorizou 2. Fala Salvador, bom dia, gol 1160, Lima. 1160, bom dia, autorizado Alfa Juliette, ponto 10, ponto 09. Alfa Juliette para o 09, 1160. Para 20 milhas, o Delta Bravo Lima. Autorizada a linha da 4.0, 90 graus, 8 nós. Linha da 4.0, só 3.179. Faz o para final da 1.7, baixar de salário, se quiser, irmão. Iniciar a linha, pouso autorizada 5.0, 0.0, 90 graus, com 10 nós. Feito, pouso autorizada 1.7, se quiser, irmão. 1.0, 9.5, declarado 5.4, controle 1.10, decimal 8. 0.8, boa. Bom dia, gol 1.0, 9.5, 1.800, arco. Contato radar na decolagem, supervia, sair da árvore para o nível 360. De árvore 360, vou 095. Olha, tem referência, pode voar elétrico, algum 095? Vai iniciando, tá 3, 1, 6, 9. 3, 1, 6, 9, 100 graus, 10, 9. Tá, o meu filho se ali, no solo 5, meia, direita, ele está, táxi autorizado, a estacionar, frequência livre. Controle 1, 2, 0, decimal 8, 2, 0. 1, 7, 9, contato radar na decolagem, suba via Pedro da El para o nível 3, 2, 0. Via da El, 3, 2, 0, 3, 1, 7, 9. Romeu Oscar, Mike Delta, táxi autorizado até a Taxiway Oscar, reporte pronto para ingresso. Romeu Oscar, Mike Delta, autorizado alinhar e decolar pistão 7, vento 1,00 graus, 8 nós, ajuste altíssimo 0 no meio. Salvador, Gol 2196, a posição é a meia dúzia, pushback e acionamento. 2196, autorizado, push, portão. Livre repórter Tarko, 2196. Nativa Salvador, autonomia de... Bravo Lima, Salvador. Livre. O Delta Bravo Lima, 60 milhas, não tiver mais contato com este controle. Informação e alerta com o centro Recife, frequência 2005 e a secundária 2545. Bom dia. 2645. Afirma, 2085 é primária e a secundária 2545. Eu 3179, chamo o centro Recife, frequência 1251, alterne 2835, bom dia. 1251, 2825, bom dia, Lando Marcos. Alaska Mike Delta, decolada 05, achando normal no transponder 0134. Transponder 0134, Oscar Mike Delta. Chama o controle 120 decimal 8, já volto. 120 decimal 8, obrigado. Fui. 0.0 da 1.0, eu estou em 118.5, boa semana, boa semana. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Delta, bom dia. Oscar Mike Delta, 1.000 pés, corredor Axé, reporte para o da Barra, Tony Ford, 0.1.3.4. Corredor Axé, reportará no farol da Barra, 0.1.3.4, se transponder. Se desejar, está autorizado direto Manati, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta permanecerá corredor Axé, reportará no farol da Barra, Oscar Mike Delta. Salvador, bom dia, voo 2196, a ponte 0010. Voo 2196, bom dia, autorizado, linha decolada 10, vento 100 graus, 109. A livre linha decolada na 10, voo 2196. Salvador, 3859, informação Golf para autorização a Curitiba. 3859, Curitiba, autorizado via alta plano de voo, via alta plano de voo, OTG, plano 5, modal, plano 30, Sorocaba, operação 13-0, Arana, direto. Nível 360, saída agora, LF, após o LF, uma posição nítido, quebrou a curva direita, transformou 5552. Aqui temos aqui o nosso plano, é AP-0210, Sorocaba, Aperalfa 3110. Eu vou confirmar que você entra em retorno, 3859, confirmando a saída boa, elétrica, de qualquer forma, se mantém na AP-0210 e o nível 360. Sim, agora elétrica para 360, aguardando a confirmação. Para a Puxa 7, eu tenho dois seguintes trechos. Chané 6312, autorizado, puxa para cá. Pushback acionamento, azul 9149, empate 3, 49. Autorizado, puxa, 9149. Autorizado, puxa, 4149. Sim, Matheus, serviço 368, para final do Bernardo. Bernardo, sim.

Através do 612, recebe passagem azul que está liberando para 3, e após prossegue Índia, ponte para dono 02, 118.95, aeronave 01 mesmo. E a Índia para o ponto espera, pede passagem para o azul, e o 221. Tráfego reportar na... Tráfego reportar no setor, frequência livre, até o retorno, como é que deu? Baixo meia dúzia, só sete passagens azul, na 7x3. Ok. Recife 251, antena 2835, bom dia, gol 21396. Yeah.